Panorama Agrícola para 13 de abril de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Com essa música queremos prestar uma homenagem à grande do Pachará e Timbaúba. Olá, nosso ouvinte amigo do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de quarta-feira, 13 de abril de 2011, um dia em que a noite será de lua crescente. O Eduardo Maier na mesa de som envia o seguinte ditado para você: esforço é a ponte entre a realidade e o sonho. Na dica de hoje, a receita do suco misto, na voz de Simone Barrim. Noticiário, Mercoleite, maracujá e plantas bioativas. E na entrevista, resgate cultural e tear no sul do estado. Mulheres agricultoras de Turvo melhoram renda com a produção de tapetes. Uma dica que pode mudar o seu dia. Hoje eu trouxe a receita do suco misto, dada pela nutricionista Nilda Figueiredo. Pegue papel e caneta. Este suco é diurético, age favorecendo a excreção renal e previne contra infecções urinárias. Também atua como anti-hipertensivo e reduz o colesterol. Para fazer este suco, junte meio abacaxi, uma folha pequena de acelga, um pires de broto, que pode ser de feijão, alfafa, bambu ou aquele que seja mais acessível. Uma polpa de berinjela com casca e uma colher de semente de linhaça. Bata todos os ingredientes no liquidificador com pouca água. Coe e acrescente suco de limão diluído em água ou suco de laranja natural, até completar 2 litros. Não perca amanhã a receita do suco branco. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Mercoleite 2011 começa hoje em Lages e vai até domingo no Parque Conta Dinheiro. É um evento organizado pela Associação dos Produtores de Leite, a Proleite, aberto a produtores e à comunidade em geral. Se você for de hoje a domingo no Parque Conta Dinheiro em Lages, poderá ver animais das raças Jersey e Holandesa, trabalho de melhoria genética e animais de alta linhagem. O Mercoleite também conta com tradicionais concursos leiteiros, exposição de animais, julgamento de raças, comercialização, leilões e negócios. Mercoleite em Lages de hoje a domingo. Estamos anunciando também aqui no Panorama Agrícola a realização de um curso sobre plantas bioativas de 25 a 28 deste mês de abril no Centro de Treinamento da EPAGRE em Itajaí. Você obtém informações adicionais pelo e-mail cetrei@epagre.sc.gov.br. Eu disse cetrei@epagre.sc.gov.br. Esse curso de plantas bioativas tem por objetivo capacitar o público em geral para cultivar e processar essas plantas bioativas. Na programação de 25 a 28 de abril, aula prática a campo e fisiologia vegetal, relação da matéria orgânica do solo com a nutrição da planta, manejo integrado de pragas, produção de mudas, planejamento da propriedade, fitoprospecção de espécies e mercado e rentabilidade econômica de plantas bioativas. De 25 a 28 de abril, então, curso sobre plantas bioativas na EPAGRE em Itajaí. Uma outra informação: décima Festa do Maracujá e décima Expofeira Agropecuária e Industrial de Araquari. Dias 28, 29 e 30 de abril e no dia 1º de maio em Araquari. O objetivo da Festa do Maracujá é promover e divulgar a cultura do cultivo do maracujá e a economia solidária em Araquari. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola hoje vai a Turvo, no sul do estado, conversar com a extensionista Nelice Neide Nemirski Rosso, extensionista social da IPAGRE, que realiza um importante trabalho na comunidade de resgate cultural e tear. Um trabalho iniciado em 2007 com o projeto Microbacias e que agora tem crescido, tem ampliado. Nelice, fale um pouquinho para o nosso ouvinte sobre quantas famílias têm sido beneficiadas e que tipo de trabalho está sendo realizado. Nós iniciamos o trabalho com 19 famílias na comunidade de Boa Vicinha. Hoje, em parceria, né, a IPAGRE com a Prefeitura Municipal de Turvo, nós já estamos com cerca de 90 famílias atendidas nesse projeto, né, 90 mulheres, né? É um projeto assim, que está resgatando desde a autoestima delas e a questão da renda, melhoria de renda para o agricultor. A grande maioria desses agricultores são produtores de fumo. Hoje a cultura está assim, com grandes problemas, né? Principalmente financeiros. Então isso veio de encontro para melhorar realmente a renda do agricultor e fazer com que ele permaneça no campo. Nelice, essas 90 mulheres de agricultores, elas produzem que tipo de material? Basicamente, hoje, é os tapetes. Tapete para cozinha, tapete para colocar na porta, tapete para usar no banheiro, tapete para usar no quarto. Algumas já estão começando a produzir alguns trabalhos diferenciados, tipo capa de cadeira, trilho para mesa, cortina, mas ainda há pouco. O forte mesmo são os tapetes. E esses tapetes são vendidos aonde? Eles são vendidos assim, muitas têm, nós temos duas agricultoras que elas participaram na Feira da Agricultura Familiar em Joinville, o ano passado, e onde elas conseguiram clientes fortes que hoje estão vendendo para elas, né? Brusque e também no oeste do estado e ali na Santa Paulina. Que elas estão vendendo assim, em uma quantidade maior. E outras assim, vendem com um parente, um amigo que mora num outro município que não produz, uma conhecida de longe. E também nós temos o pessoal que vem comprar, pessoal do Rio Grande do Sul, principalmente, né, dessa região de Porto Alegre e Gramado, Canela, que vem para a região comprar para revender lá. Nelice, na sua avaliação, qual é o próximo grande desafio, já que o projeto Resgate Cultural Tear está consolidado? Qual o próximo passo? Olha, o próximo desafio, assim, o próximo passo, que nós até estamos vendo através de um projeto do DRS, juntamente com o Banco do Brasil, atualmente a Copersuca também está nos assessorando e nos ajudando nesse trabalho, a Prefeitura, de a gente poder criar uma marca no município desse trabalho e dali poder vender assim, de maneira correta, com nota fiscal, com tudo certinho, para ter um grupo que ele possa comprar o material e vender o material para poder garantir assim, um preço melhor. Porque tu sabe que quando tem o atravessador no meio, o preço diminui para quem faz, né, o lucro. Então, o grande passo e o grande desafio nosso agora realmente é da porteira para fora, é a gente poder vender assim, com dignidade e de maneira bem correta, como manda a lei, né, agregando valor ao município e também para ela. Perfeito. Nelice Rosso, extensionista social da IPAGRE em Turvo, falando aqui no Panorama Agrícola sobre a produção de tapetes de mulheres agricultoras de Turvo, um trabalho que iniciou em 2007 e tem dado excelentes resultados com resgate cultural e tear. Nelice, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada para vocês também. Você sabia? Você sabia que comer frutos de cor roxa pode afastar problemas de Alzheimer, do coração e câncer? Pelo menos é nisso que acreditam pesquisadores da Universidade de Manchester, Inglaterra. As chances de se desenvolver esclerose múltipla e doença de Parkinson também podem ser reduzidas pelo consumo de frutas como mirtilos, amoras, groselha negra ou cassis e ameixas. Os cientistas dizem que a inclusão na dieta de 5 porções diárias de frutas de cor roxa ajuda a combater os efeitos nocivos de ferro no organismo. Os polifenóis presentes em mirtilos e outros frutos da cor roxa são capazes de reagir com o ferro e manter a pessoa em bom estado, dizem os pesquisadores. O chá verde e a curcumina, principal ingrediente do tempero curry, também possuem composto semelhante. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.